7641. Web 6741, chame quando pronto para pushback e aceleramento. Afirmativo, obrigado. Volta, 3174, e você escuta. 3174, chame antes da Juliette para ingresso do Tati 1. Parada de 1074. Tem ONU para o táxi, POB 107, autonomia 420, alterna com pitch. Vamos repetir o, somente o POB? ONU 07. O 061 está autorizado o seu táxi via Juliette Alfa até a postura da Delta lá, chame a torre 118 decimal 612, altímetro 1014. Táxi, Juliette Alfa, ponte perto da Delta 186 e 14, agora com 401. Voltando 3174, vai reportar antes da taxa 1 quilo, ok? Antes daquilo. Mandar daquilo, 74. Só um minuto. Solo Salvador, a 6741 está na posição número 4, voto, push e acionamento. Voltando 3174, ingresso à esquerda, táxi de quilo, pátio 3, chame para o ingresso do pátio 1. Esquerda na quilo, pátio 3, chame para o ingresso do pátio 1, 74. Web 6741 tem livre, push e acionar, chame para o táxi. Autorizado, push e acionamento, Web 6741. Juliette, sim, subiu o Rui em Veracruz, mantém escuta agora. Pouso no pátio 3, para desembarque dos passageiros. Para ingresso de circuito, chame para 88.6, até o Índia Índia. É Mike Papá Lima, é Papatão ou Papapapá? Papá Romeu, Mike Papá Lima, senhor. Papá Romeu, Mike Papá Lima, sim. Quem que chama na curta aguardando o vento? Ponte, a intenção agora é prosseguir aí pro pátio 3 para desembarque, em seguida taxiar lá pro 4. Ok, então pátio 3, inicialmente para a vertical de Lauro de Freitas, aguardando o cruzamento eixo no 028, mantém o BR da Azul enquadrando na final aproximadamente 8 mil na cabeceira 10, ok? Gente, aguardando em Lauro de Freitas a autorização. Receptou localizador, azul 4082. Azul 4082, complete final, chame torre 118.6. 118.6 para a torre, 4082, boa. Serra Tango, reautorizado 2000 pés, ajuste chama 014. Autorizado final, reposta estabilizada. Cima 4, pelo 2000 pés. Torre Salvador, boa tarde, azul 4082, a 3 milhas para o externo, visual com a pista. Azul 4082, frequência 118.6. Ah, desculpa. Dois Salvador, azul 4082, na final LS X-Ray, visual com a pista. Afirmativo, azul 402, boa tarde, tráfego avistado, checa o trem, pista 190, deslocado em 1.200 metros, altímetro 014, vento 120 graus, 10 nós, para informação de tráfego à esquerda, afastado aproximadamente 4 milhas ao norte do aeródromo, é um helicóptero, um jet range, ok? Então pouso autorizado, 120 com 10. Ciente, pouso autorizado, pistão no 0, 1014 no ajuste, tem o tráfego de queda. Está ciente do deslocamento da pista, 4082. Atende a Índia até a vertical do Shopping Litoral Norte. Sabe qual é o shopping? Afirmativo. Até a vertical do Shopping Litoral Norte, aguardando a aproximação direto para o Pátio 3. Atende a Índia. Índia. Conselho 61? Tá, ponto de espera na Delta. Ingresse na Delta e mantém o ponto de espera azul 4061. Antena Delta, 401. Qual de saída de Soares? Professor Soares, que Pátio que se encontra? Pátio 4. Tem condições de colocar um pro norte? Pode ser, pro norte. Ok, conforme grupos do Lula de Soares, decola da 17 com pro norte, 500 pés a GL. Acione 01117, controle 11935 e a torre 1186, Mike Tapalima. Oi, decola, sentido 35 então, para nós. O controle 11935, torre 1186, acione controle 01117, Mike Tapalima. Confirme o pouso e autonomia? Delta 03 e autonomia de 3 horas, Mike Tapalima. Gente, me atua pela zona Metitax. Maratona, muito grato. Solo Salvador, agente 674 Mono, acionado com 137, autonomia 0350, alternando confins para o táxi. 6741, ciente, táxi à direita, até o ponto de espera da Delta, lá, chame a torre 118.6. Direita na Delta, ponto de espera 118.6, agente 6741. Andy, Andy, observe o Embraer da Azul na curta para o pouso. A retaguarda do tráfego vai aproximar para o pátio 3, entre o azul que está na interseção Delta e a retaguarda do TAN na saída do pátio 3, ok? O vento 110 graus com 10 nós, chame o solo controlado até Andy, Andy. Andy, Andy, vamos guardar para trás do azul e prosseguir para o pátio 3 na retaguarda do TAN lá no pátio. Mas o Papa Lima está pronto para decolar, senhor. O Mike Papalima, a proa é norte, autorizada a decolagem, aguardando transferência de comunicações. Mike Papalima. Tá iniciando o Papalima. 4-3. Sua revisão com a Tendência. Ativo a Tendência. Posso prosseguir agora o pátio direto? Quem observa só o objeto cruzando a Alfa, a retaguarda do objeto está livre o pátio 3, ok? Só para não retardar o táxi do objeto. Ciente, claro. Guarda. É com o Serratão, controle. Escuta. Tá ligeiramente à direita do curso localizador. Você está se ajustando. Ciente. Voo no 697, acena identificação, chegada bom, fidelização nível 060. Ciente, qual dessa 060, voo no 697. Proa de bom. Controle, ciente. Azul 4082 no solo aos 48, libera direito 129. Sem direito, 121.9, azul 4082, obrigado, bom dia. Bom dia, o azul 4061 autorizado a aliar e manter pista 10 deslocada. Ali manter 10 deslocada, 4061. Acione 0151 e o controle 119.35, torre 118.6. Reporta que a intenção é efetuar o procedimento da aeronave da pista 10 e comando possível. Tem condições do Sierra Vista 367, voo 9697. Coronel 97, mantenha a chegada bom, se aguarda autorização para o Sierra Vitor 362. Aguardando, voo 9697. O Gol 9627 vai entrar o 366. Isso é RNAV, Gol 9924. Isso é RNAV, 366, pode entrar. Autorizado o RNAV na produção Vitor 366, deixa para 2500, ajustando 0 no 4. E 14, abrindo 366, 9927. Consiga, é com o Serratão. Jet 6741 na escuta. 7741 na sua escuta. Esquerda Delta, alinhar e manter. Esquerda Delta, alinhar e manter, é 7741. É corrigindo, esquerda na Delta, manter o ponto de espera. Esquerda na Delta, mantendo o ponto de espera, é 7741. Mantiu. Stand Indy, por gentileza, stand by no transponder. Nada. Gente, mantenha 500 pés. Papa Tango, Mike, Papa Lima. Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Controle Salvador, boa tarde, é o 3566, voando direto para o 3566, sem identificação, chegada a MAN, pressão nível 070. 070 na MAN. Flávio, tem um pouso autorizado. Até interseção, chama para enviação para o Vigilante. Mais 14061, decolado 51035, meu viagem. 1935, obrigado. Eu tenho de Índia, tem condições de táxi até o ponto de espera da 10 e na sequência até o Pátio 4, cruzando o táxi a minha aérea. Só se pode iniciar. Oi, Brit, luz a base pela direita para a pista no 7 por Serra Tango. Pela direita no 7 cruzado, chama nacional Serra Tango, cancelado ao 51. Ponte, gato. 4061 no contato radar, sobre nível 360, saída Gole, transição Gonza. 360, Gole Gonza, 4061. Acione 5033 e o controle 0935. 7, vento 120 com 8, tem um pouso autorizado, pista 7, é, com Serra, Tango. 7, para checar, autorizado, pouso na 7, vai realizar o máximo possível. Atende a Índia, autorizado prosseguir seu táxi via Alfa Retaguarda do Azul, aguardando até o ponto de espera e Pat 4 na sequência. Até onde a Índia? O Nokia que fizer o 180 aí vai observar o Azul na Alfa, ok? Gente, liga o acionamento sempre pro táxi, o Whisky Charlie Mike. Jet 6741. Vento D, 120 graus com 10 nós, decolagem autorizada. Autorizada a decolagem, pista 1-0, é 7741. Consiga. Pode ser para Natal, para o Pato Coletar, para o Pato 270. Eu não entendi o nível, 270 é isso? 250. 250, ciente, mantém escuta, aguarde cópia, para cá o 02. Da pista de acesso ao aeroporto e taxi até a Mike, aguardando para cruzar a pista 1735. Bem, obrigado. Está na final da pista 17, que é um Seneca. É. Salvador, boa tarde, eu tenho 8001. 8001, Salvador Recife, qual nível? 330. 330, número 2 para a cópia agora. Guardando. Alfa Vitor Juliette, observa o Seneca na curta, após olhar e manter a cabeceira no 7. Do Glider? Não estamos entendendo quem foi? Só pra cheque, vocês estão recebendo alguma informação do Glider? Não, negativo, Glider nenhum. E Ciente, Gol 924, passa a Vitor 366, chame torre 118, meia, grato. Solo Salvador, controle Salvador, Webjet 6741, na sua escuta. 6741, contato radar, suba nível 340, saída da EL, transição de NEP. 340, Webjet 6741. Metros, altímetro 1014, vento 110 com 10. Passou a 3, 3. 4, 3566, vai manter os desvios até através de estoque, se é posse, dá pra voar direto do ano. Gente, na 3566, reautorizado nível 040. 040, 3566. Decola da pista 10, deslocada curva esquerda, subida Tucajama, após Jama direto Natal. Acione 5045 e o controle 119.35, placar 02. 02. Falei o acionamento, firme POB, autonomia e alternativa. 402, outra lei de 2015 e altera o seu. Não entendi a autonomia só. 02 e 15. Ok, 2 e 15, Recife, 2 a bordo. Ciente, chame pelo táxi. Acá, 02. O TAN 8001, pronto pra cópia? Pronto pra cópia de 001. 8001, Salvador Recife, nível 330, aerovia prevista que 58, decola pista 10, deslocada a 1.200 metros, curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, código 5046, controle 1935, para 8001. Autorizado Recife, nível 330, subida Puca, transição Aracaju, via prevista 58, fala da 10, 1.200 metros, deslocada, curva esquerda. Transponder 5046, controle 1935, 8001. 1288, alternando. 13325. 13325, grave. Azul 4061, passa nível no 30, chame Recife no 288, alternando no 3325. 288, 3325. 3566, na prova de dona. Gente, na 3566, reautorizado 2000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, sono 0 no 4, reporte estabilizado. Controle de Salvador, objeto 6741, da presente, tomando proa 225 para nível de informações. 225 por quantas milhas? Aproximadamente por 50 milhas, objeto 6741. 225 por 50 milhas, o web 6741 autorizado. Você tem interseção hotel e na hotel chame a torre 118 decimal meia para alinhamento e decolagem. 814, camarada, hotel 186, apoio, o capazão 2. 186. Passando. Nossa, para confirmar o gol 1697, ele vai aguardar esse tráfego que está 10 milhas da nossa direita, é isso? Afirmativo. Mike Fox Touchwork. Alfa Vitor Juliette, atenta a esteira do 37 Gol, cruzou o eixo no 735, quando pronto, 120 graus, 10 nós. Alfa Vitor Juliette, declara autorizado, quando pronto. Ok, 120 com 10 livre. Vitor 368. Tem uma formação, senhor, bem próximo da 368. Seria o ideal manter aqui a larga. Nós não somos o número 2, seguindo esse tráfego que já está a umas 5 milhas ainda pro 366. Afirmativo, número 2. Tá Negativo, a gente prefere manter aqui, espera. Já que a gente tá esperando mesmo, que a gente chegou um pouquinho antes, ele estava 10 milhas ainda mais afastado. A gente prefere manter aqui após o 367, quando possível a gente vai voar 366. Sente, gol no 697. Salvador, gol 9600. Gol no 600, sem identificação, chegada Mari, desça nível 050. Chegada Mari, 050. Papa Romeu Eco, Juliette Vitor, passa através de Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju no 201. Salvador, 402, não, Hotel Bravo. Tacal 02, mantenha a Hotel, aguarde para ingresso. Fogo. Vitor Juliette, fora do solo. Decolou 00, curva direita no corredor Axé, 1935 até a volta. Alfa Vitor Juliette. Ciente, Juliette. Rafa Tango, East Telemark, 130 graus, 89, decolagem autorizada, pista no zero, Telemark. Chegada, gol no 600. Gol no 697, curva esquerda, posição Vitor 366, desse inicial nível 030. 366, 030, autorizado, gol no 697. Olhe, boa tarde. É o gol 328, sem Gol no 328, sendo identificação, chegada Mari, desça nível 060. 060 na Mari, gol 328. 566 estabilizado? Estabilizado. Complete final, chame torre 118.6. 18.6, boa. Gol no 697, autorizado 2.500 pés, ajustando 0 no 4, autorizado RNAVE, reponto estabilizado. Autorizado 2.500, RNAVE reportará estabilizado, gol no 697. Reduz a velocidade para 1809, gol no 697. Sente, 1809. O gol no 322 solicita também a RNAVE da 10, após o status, possível voo 368. Gol no 328, controle sente do RNAVE, mantém a chegada, guarda autorização. Guardando, bola 328. 6741, chame Recife no 288, alterno no 3325. 1288, 13325, é objeto 6741. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Decolor de Piatu, Piatu está ingressando na meio do litoral, já visual com campo. Guarde. E 566 torre de controle? São de 12 horas e 5 milhas no rumo oposto, mantendo mil pés. Guardião 02, paciente. Aguarde transferência para a torre, Guardião 02. Aguardando transferência para a torre, Guardião 02. Confirme? Escuta, possibilidade por onde? Coral? Whisky Charlie Mike, contato radar, subnível 100, saída Coral. Afirma, possibilidade da presença para a Coral. Mantém o perfil, Whisky Charlie Mike. Vai manter o perfil, Papatango, Whisky Charlie Mike. Em Salvador, boa tarde, 3660. Tem que dar informação, Tango está no ideal de descida. Tá 3566, escuta o controle. Afirma. Torre 118 aqui com Almeida, tá 3566. Repita, por 3566. Chame torre na frequência 118.6. Até 230 milhas, após o 0,465, o PNC. Ok, conforme, Sierra November, Romeu Eco, nível 200, 230 milhas, após visual 065. Decola da 17, curva à direita, subida. Subida é a Coral, com essa subida da El, transição Coral, desconsidere, subida Gole, Eval após Eval direto, ok? Essa subida Gole, Eval após Eval direto, o transponder é 5575, controle 119 decimal 35 e a torre 118 decimal 6, ratificando a saída Gole, Eval após Eval direto. O que é possível? Romano, 1935, Eco Patapatá, Eco Papacia. Eco da Juliette, João 924. 924, portão 05. É o 600. 4? Cinco, Papacia. É, POB e autonomia, confirme. O Papacia está com 0, meia dúzia a bordo. Com 5 horas. 5 horas de autonomia, Papacia. Ok, ciente, chame a torre para acionamento de táxi 1086, Papacia. Papacia. Polo Salvador, 8001, para pushback acionamento, no gate 11. Chame para o táxi, 8001. Autorizado, chamando para o táxi, 8001. Salvador, uma boa, 1754, Recife, Francisco. Recife, 390, será coordenado, mantém escuta, aguarde, cobre. Sequência Laser, boa tarde, Guardião 02. Tacau 02 vai taxar um pouco mais à frente na marcação de deslocada cabeceira. Vento 140 graus com 10 nós, pista no zero livre, decolagem autorizada. Tacau 7, decolagem. Juliette para ingresso, Fátio 1. Alfa, chamada da Juliette para ingresso no 1. Uno 600, reprisado 2500, ajustando 014, autorizado a Renave, reporte a Vitor 366. 2500, 1014, vai reportar no 366. Uno 328, reautorizado nível 050. 050, Uno 350. Uno 3660, reautorizado nível 060. 060, 3660. Cada em 1.200 metros, chavante da Força Aérea aliada iniciando a decolagem. Aguarde, pista livre. Aguarde, pista livre. O gol na 697. Pronto, prossiga. Salvador Recife, nível de voo 390, aerovia superior, uísque 58. Saída Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após decolagem. Controle 119.35, eu transpondo 5056, gol 1754. Ciente, gol 1754, está autorizado nível 390 Recife, decola da 18, curva esquerda, saída Pucca, Aracaju, Upper Whisky 58. Controle 119.35, transponder 5056. Com a pista que o senhor decola, confirme? 1-0. Ah, tá, 1-0. Ciente, chame para pulso e acionamento. Eu tô lá em Recife. Positivo, chamar. Seria muito bom se fosse Recife. Obrigado. O deslocamento dela é a próxima ataque sua aí, confere. Próxima Delta, um pouquinho mais à frente da Delta. Obrigado. Valeu. Gente, Charles Zulu, prossiga. Na radial de Salvador? E quantas milhas? Pode estar, segundo 328, pode voar Sierra Vitor 368. Afirma, Sierra Vitor 366, voando 328. Puta, vai de conta, com estacionamento? Papacerra, livre acionar a parte do Graé, chame para o táxi e ingresso, pista no 7, Papacerra. Papacerra. Pode estar, já vai voar então, 366, vamos lá, 322.